Diariamente, às 11 da noite, você confere o Gospel Internacional. Uma seleção das melhores músicas cristãs ao redor do mundo. Diariamente, às 11 da noite, era uma vez uma família que gostava muito de usar o chuveiro. Os eletrodomésticos, eles realmente usavam muito. Crianças, essas férias têm um presente para vocês. Vamos fazer um programa diferente. Ué, querida, cadê as economias para o acampamento das crianças? É que este mês eu precisei usar para pagar a conta de luz. Com pequenas ações, você pode fazer muito pelo meio ambiente. Economize energia. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Do Senhor. Olá, amigo da Voz da Profecia. Todos nós precisamos de bênçãos. Todos nós precisamos que Deus nos abençoe, nos mostre onde devemos ir, onde não podemos ir, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Todos nós esperamos, de braços abertos, receber de Deus algo especial, um presente inesperado, algo que não merecemos, mas que faz parte da onibenevolência de Deus. Todos acreditamos na bondade de um Deus que escolhe nos presentear. Por exemplo, um filho é uma bênção. Aliás, é uma bênção esperada. Nós esperamos que o filho seja uma alegria, uma felicidade para nós, para a igreja e para a sociedade. Quando alguém consegue um emprego, é uma bênção esperada. Espera-se que ao final do mês possamos receber o fruto do nosso trabalho. Bênçãos esperadas, há bênçãos que nós temos a certeza de que, se alcançarmos, teremos momentos de alegria e de felicidade. Mas você já parou para pensar que existem bênçãos nos lugares onde nós menos esperamos? Gênesis 45, de 1 a 8, tem um relato importante falando a respeito da prisão de José. Mas foi essa prisão e foram as circunstâncias ali no meio daquele cárcere que depois o levou ao governo da principal nação de sua época, o Egito. Existem bênçãos reservadas de Deus para cada um de nós em lugares onde menos esperamos. Alguns erros, algumas situações, algumas derrotas que aparentemente estão trazendo tanto sofrimento nas mãos de Deus podem se reverter em grandes bênçãos. Você se lembra de Jó? As perdas que ele teve, perdeu sua saúde, perdeu seus filhos, perdeu o seu dinheiro, seus recursos, suas propriedades. Mas a partir de toda aquela dor e sofrimento, Deus reverteu em bênçãos dobradas para a vida de Jó. E ele é um exemplo para todas as gerações de um homem íntegro, correto, que sempre se desviou do mal. Você se lembra da blasfêmia de Golias? Levou Davi à honra. Durante tanto tempo, Golias subjugou, humilhou todo o povo de Israel e o próprio Deus. Mas então Deus suscita um menino, menino de boa índole, consagrado e dedicado ao Senhor. E ele foi destruído com algumas poucas pedrinhas. Isso está relatado no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 42. Querido, Deus tem reservado bênçãos especiais para você em lugares onde você não espera. Se você sofreu uma derrota grande, se você está triste e chateado por algo de ruim que aconteceu, saiba que Deus tem a capacidade de reverter toda e qualquer situação. Lembre-se do espinho na carne de Paulo. O quanto esse espinho na carne pôde revelar a graça do Senhor Jesus. Foi o próprio Cristo que respondeu a Paulo dizendo: a minha graça te basta. Nos momentos mais angustiosos, tristes, complexos da nossa vida, quando não conseguimos enxergar nada porque tudo está escuro, quando os sons silenciam e a gente não encontra eco em nenhum coração humano, essa é a hora de entendermos que existem bênçãos em lugares onde não esperamos. Um dia, João foi colocado em uma prisão, mas foi nessa prisão, lá na ilha de Patmos, isolado de todas as pessoas que ele amava, que ele recebeu revelações profundas de Deus e escreveu o livro do Apocalipse. Foi ele que viu a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Bênçãos guardadas, escondidas, em situações difíceis e complexas. Você não acredita que Deus está reservando algo maravilhoso para você? Apesar dos problemas e das dificuldades que você está vivendo, eu creio. Por trás de cada derrota, existe uma vitória maior que Deus está preparando. Quando as janelas se fecham, Deus escancara as portas para a vida do cristão. Confie, onde menos esperamos, existem bênçãos reservadas para você e para mim também. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação, Jesus, a rocha eterna é, abrindo em meio ao temporal, estarei seguro no Senhor, por onde eu andar, seguro em meio ao temporal, eu sei que em Jesus posso encontrar, se me encontrar, sempre que precisar, eu sei que em Jesus posso encontrar, abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei, encontrei a rocha da salvação. O maior dia seria confiar nesse abrigo que não vai faltar. Eu não temerei, barará, pois vou estar seguro em meio ao temporal. Precisar, eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Eu abrigo se o vento da aflição soprar e o mar então se enfurecer. Eu sei que salvo estarei no abrigo do meu bom Jesus. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, estamos na sua presença com a certeza de que bênçãos maiores virão à nossa vida. O Senhor nos salvará para a tua honra e para a tua glória. E se estamos passando por momentos complexos, difíceis, tristes, temos a certeza que o Senhor tem o poder de reverter qualquer situação. Por isso, mais uma vez, nos entregamos em tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Olá, aqui é Jairo Souza, barítono do Arautos do Rei. Eu tenho um recado muito especial. Se você quer conhecer ainda mais a palavra de Deus, ligue agora mesmo para o telefone 0-12-2127-3121. Se preferir, mande um e-mail para pp@novotempo.org.br. Ou escreva para Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12-300-970. E você vai receber em sua casa totalmente de graça o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Estamos esperando por você. Encerrando a mensagem, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diariamente, às 11 da noite, você confere o Gospel Internacional. Uma seleção das melhores músicas cristãs ao redor do mundo. Diariamente, às 11 da noite, Gospel Internacional. Ele encontrou no livro sagrado a sua trilha sonora. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus. E hoje canta de uma vida transformada. Eu estava sem direção. Adquira o CD e DVD de Marquinhos Maraial, Esperou por mim. Ligue 0300-789-1111, 0300-789-1111 ou pelo site novotempo.com/gravadora. Um produto da gravadora Novo Tempo. Aqui na Rádio Novo Tempo, a porta de bom dia. 24 horas ao seu lado, é a sequência de músicas cristãs mais bonita aqui na sua Rádio Novo Tempo. 25 anos com você, eu sou o Gerson Vini. Até logo mais às 5, a gente se encontra, a gente se fala por aqui, louva junto, canta junto, lindas canções que só Novo Tempo toca aqui na sua madrugada, viu? Quero mandar um abraço aos amigos taxistas que se ligam sempre com a gente aqui, aos motoristas de ônibus, aos caminhoneiros também. Muito obrigado por sua companhia, ela é muito especial para cada um de nós aqui, tá certo? E que ouvem na cabeceira da sua cama bem baixinho, na sua Rádio Novo Tempo, preferido do coração, hein? Obrigado mesmo. E Deus abençoe você. Não sei por que você está acordado até agora, mas tenho certeza que Deus falou ao seu coração e vai continuar falando. Obrigado por sua companhia, que Deus te abençoe. E a partir de agora tem um desfile das campeãs dessa madrugada. A partir de agora, as mais pedidas, as mais ouvidas, as mais da madrugada. Começando com Arautos do Rei, Volta Pra Casa. Bom dia, agora 4h15. Ele soube te encontrar. E quantas passado. Cristo te espera de braços abertos. Da madrugada. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso. Me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso. Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Escondido no Senhor, tenho paz. não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará, estou contigo, eu tenho da madrugada. Agora eu tenho que enfrentar. tempo sem culpa, antes de vier nosso do rei e também do meu limite para você. Nas 7 horas da madrugada, daqui a pouco depois do intervalo, tem novo tempo ecologia e as 3 primeiras colocadas dessa manhã para você. Fique ligado com a gente e confira. Envolve algumas questões ambientais e também sociais. Eu quero falar hoje sobre agricultura sustentável. Você já ouviu falar sobre isso? Pois bem, nós vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. A agricultura, todos nós sabemos, é uma das atividades mais antigas realizadas pelo homem. Essa prática, ela vai envolver o arar o solo, plantar as sementes e aguardar até mesmo que essa semente germine e cresça. Só que ao longo dos anos, essa prática, ela vem sendo aperfeiçoada, sempre com o objetivo de aumentar a produção, sem, contudo, baixar a qualidade do produto. A agricultura sustentável é um tipo de agricultura que conserva os recursos naturais e fornece produtos saudáveis, ou podemos dizer até mais saudáveis para a população. Só que não há um comprometimento dos níveis tecnológicos já alcançados, como, por exemplo, a segurança alimentar dos indivíduos e mesmo evita-se grandes danos na natureza. As plantas, para vocês terem uma ideia, elas são cultivadas de forma a depender exclusivamente dos sais minerais presentes no solo, presentes na água, do ar e também da luz do sol. Com esses recursos, eles podem produzir seus próprios alimentos através de um processo natural chamado de fotossíntese. Esse processo, ele é algo que vai favorecer o crescimento das plantas. Quando a colheita é feita, o agricultor recolhe tudo aquilo que foi permitido à planta produzir com os recursos que ela tinha à sua disposição. Só que esses recursos, às vezes, eles vão sendo repostos naturalmente para que o ciclo continue. Caso contrário, a terra ela poderá ficar até estéril se houver um abuso ou um uso excessivo desse solo. Ainda que a luz do sol, o ar, a apresentação, Leandro Quadros. Muitos casais, amigo ouvinte, trazem provações, diríamos assim, e problemas para o casamento por imaturidade emocional. Trazem problemas e dificuldades por causa do desconhecimento dos princípios bíblicos para um bom relacionamento. Um dos dois grandes problemas que enfrentamos, amigo ouvinte, como seres humanos, é desconhecermos a palavra de Deus e desconhecermos a existência do coeficiente emocional. Muitas vezes pensamos que ser inteligente é apenas ter um coeficiente de inteligência, ter um QI elevado. Mas eu posso lhe garantir que um QI elevado de nada adianta, ou pouca coisa adianta, se a pessoa não tem também o coeficiente emocional, ou seja, inteligência emocional para administrar os reveses da vida e para saber como utilizar o coeficiente de inteligência ou o QI. Então é comum percebermos pessoas de um QI elevadíssimo com dificuldades de relacionamento. Por quê? Tem o coeficiente de inteligência, mas não tem o coeficiente emocional. Eu gostaria de ajudar você neste momento a desenvolver também esta área da sua vida, porque isso vai lhe ajudar significativamente nos seus relacionamentos, tornando você uma pessoa muito mais feliz. Eu gostaria, amigo ouvinte, de ler para você o que está em Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Foi um texto que lemos durante a semana, só que agora eu vou abordá-lo de uma outra perspectiva. Tiago 1, 19 e 20 diz o seguinte: todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O conselho bíblico nesse texto é o seguinte: que todo ser humano esteja disposto a ouvir rapidamente as pessoas e seja uma pessoa demorada para falar e para ficar com raiva. A fazer um pré-julgamento antes de ouvir todas as informações que a pessoa tem a lhe dizer. Antes de a pessoa abrir o coração como ela quer abrir, expondo o seu ponto de vista. Para estarmos, amigo ouvinte, dispostos a ouvir e a sermos tardios no falar e a nos irarmos, precisamos desenvolver inteligência emocional, o coeficiente de inteligência. E para isso, amigo ouvinte, precisamos, além de mantermos um estudo profundo da Bíblia, precisamos exercitar o domínio próprio, através do poder de Deus, e seguir algumas regrinhas básicas da boa comunicação. Nós muitas vezes nos comunicamos mais a uma pessoa não por meio daquilo que falamos, mas por meio da maneira que estamos a escutando. E com base nisso, eu gostaria de dar alguns conselhos para homens e mulheres. Porque homens e mulheres têm maneiras muito diferentes de reagirem diante dos conflitos. Por exemplo, diante do conflito, a tendência natural do homem é se isolar. Por quê? Quando o homem se isola, os seus batimentos cardíacos diminuem e ele sente um alívio. O problema, amigo ouvinte, é que a mulher só sente alívio e só ocorre a diminuição dos batimentos cardíacos dela quando ela fala, expressa os seus sentimentos. E aí você percebe que tanto emocionalmente quanto biologicamente, homem e mulher reagem de maneira muito diferente diante dos conflitos. A tendência do homem é se retrair, porque isso diminui seus batimentos cardíacos e ele se sente aliviado. E a mulher fica com mais raiva ainda, porque os batimentos cardíacos dela aumentarão, ela não poderá expor o que está pensando, e aí essa dificuldade de comunicação contribuirá com certeza com o passar dos anos para um bem provável divórcio. Como resolvermos esta aparente impossibilidade? Primeiro, seguindo o conselho de Tiago 1:19-20. O homem tem que ser mais pronto para ouvir e a mulher mais tardia no falar quando expressar a intensidade dos seus sentimentos. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que o homem se sinta biologicamente aliviado em fugir de um conflito, o ideal é que ele aprenda a dominar-se e a prestar atenção à sua esposa, tendo em mente que muitas vezes ela não quer, na maioria das vezes, criticá-lo. Ela quer expor o que ela está sentindo. Simplesmente isso. E o homem deve ser tardio no falar, porque a esposa não está esperando simplesmente um conselho. Ela quer ser ouvida. Já o conselho para a mulher é o seguinte: tenha cuidado, mulher, com a intensidade dos seus sentimentos. Para você, é normal expressar seus sentimentos com intensidade. Para o homem, não. Ele interpreta isso como uma acusação a ele. E se você for intensa demais na sua expressão, ou se você chegar a ser mal educada e você criticar o homem ao invés de direcionar a energia para solucionar o problema, aí ele não vai querer lhe ouvir mesmo. Então, já que homem e mulher reagem emocionalmente de maneira diferente diante dos conflitos e reagem inclusive de maneira diferente no aspecto biológico, ambos têm que se esforçarem para um não repelir o outro. Se tivermos, amigo ouvinte, um conhecimento básico desse princípio espiritual de Tiago 1:19, que diz para sermos prontos para ouvir e tardios no falar, se conhecermos princípios básicos da inteligência emocional e aprendermos que não devemos fazer um pré-julgamento das pessoas antes de as ouvirmos, se termos inteligência emocional ao ponto de sabermos falar no momento certo, a palavra certa e da maneira certa, e ouvir mais do que falar, e se estivermos dispostos a reconhecer e aceitar as diferenças emocionais e biológicas entre homem e mulher, especialmente quando reagem diante de conflitos, com certeza muitos dos nossos problemas ou supostas provações nos relacionamentos acabarão. Porque muitas vezes é por causa da nossa ignorância dos princípios de Deus e por nosso analfabetismo emocional e imaturidade é que trazemos problemas desnecessários e brigas ridículas para dentro de um matrimônio. Aprendamos com a palavra de Deus e permitamos que Deus nos ensine também por meio da vida. Um abraço, que Deus guarde a você e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação, Leandro Quadros. só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na Novo Tempo, você ouve a voz da profecia todos os dias em dois horários. Às 10 da manhã e às 5 horas da tarde. Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Bom dia, Novo Tempo. Começando, bom dia Novo Tempo, abraçando a você e desejando uma ótima sexta-feira, hoje dia 17 de outubro de 2014. Olha, dia 17 de outubro se comemora o dia da indústria aeronáutica brasileira e hoje também é o dia do orientador. Daqui a pouquinho você tem um especial da semana, Lições da Bíblia, com Elê Rodrigues e a equipe da Rádio Novo Tempo. Às 8 horas tem Hamilton Menezes no Tempo de Refletir e às 10 horas o programa Voz da Profecia com o pastor Ivan Saraiva. Onde você estiver, receba o nosso abraço, desejo que você tenha uma manhã muito feliz, muito abençoada e que o seu final de semana seja também todo, mas todo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você fica agora com o especial da semana com Elê Rodrigues e companhia. Daqui a pouquinho tem o nosso momento de oração. Olá, aqui na Novo Tempo está chegando Lições da Bíblia especial da semana. Eu sou o Elê Rodrigues, está comigo aqui o produtor de áudio Renato Marques e nós recebemos aqui, temos o prazer de receber duas colegas da Rede Novo Tempo de Comunicação, a Maiara Costa, que é conselheira da Escola Bíblica. Tudo bem, Maiara? Tudo bem, Elê. Que bom estar com você aqui para mais um Lições da Bíblia especial da semana e também Lígia Pacheco, que é do Departamento de Web. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, Elê. Que bom encontrar vocês aqui também. Igualmente. Viu? Nós vamos em mais um tema dessa série que é de cartas de Tiago. Nesta ocasião é suportando a provação. O que nós podemos dizer de entrada para esse tema? Porque suportar a provação termina nos chamando para vários focos desse assunto, não é, Maiara? Sim, e a lição dessa semana, o guia de estudo vem trazer uma realidade e uma verdade que muitos de nós não gostamos, mas ela existe. A aprovação faz parte do processo de salvação. Quer eu goste, quer eu não, eu serei provado. E às vezes a pessoa se esforça tanto, não vou cair, não vou, e se faz aquele esforço total, mas termina cedendo, não é assim mesmo? O que eu achei interessante da lição, entre outros pontos, obviamente, que a gente vai discutir aqui, mas eu achei muito interessante essa questão, porque muitas vezes a gente tenta vencer a tentação e a aprovação por nossas próprias forças, e isso desanima, porque a gente realmente não consegue. E o legal da lição é que ela vem mostrar exatamente o contrário, né? Que nós precisamos nos render ao Espírito Santo, nos render ao poder do Santo Deus, para que Ele nos ajude a vencer e ter forças contra a tentação, porque nós sozinhos, a gente não consegue fazer nada, né? Não existe poder em nós para transformar o nosso caráter, para transformar o nosso pensamento. E hoje a gente vai ver aqui na lição que aonde surge a tentação é exatamente em nós, né? Onde surge, né, o pecado, né? Quando a gente se rende ao pecado, aquilo ali deu start na nossa própria natureza pecaminosa. Então, até a gente falava aqui antes de começarmos o programa, e a Maiara falou a respeito de dois aspectos que Tiago estaria levando em conta também, os tipos de tentação, né? Uma que vem de uma forma, outra que vem de outra. É porque quando nós estamos passando por algumas coisas na vida, existe uma pergunta clássica que todo mundo faz, mesmo que não admita. Por quê? Então, Tiago trabalha aqui, principalmente no primeiro capítulo, dois tipos de provação. Aquela que vem em resultado da obediência e fidelidade a Deus, e aquela que vem por meio das tentações, que muitas vezes são tentações colocadas e muitas vezes são tentações que nós nos colocamos nelas. Então, Tiago vem trabalhar essas questões. Ele vem mostrar que o homem que consegue perseverar na provação e for aprovado, ele no final vai receber a coroa da vida eterna. Então, por mais que nós não entendamos a tentação, ela virá. E quem conseguir passar por ela com a ajuda do Espírito Santo sairá vitorioso no final. E o mais interessante também, aqui no comecinho dessa lição, é falando exatamente, desmistificando um pouquinho, algumas pessoas ainda acham que a tentação vem de Deus. Que Deus envia a tentação para nos provar e tudo mais. Mas a gente viu aqui na lição dessa semana que não é bem assim, né? O pecado é algo que está circundando a gente, né? A gente está imerso nessa atmosfera de pecado e nós temos em nós natureza pecaminosa, né? né? Eu gosto muito de uma analogia que uma vez ouvi um pastor dizer, que é assim, né? Tem duas plantinhas, como se a gente tivesse duas, né? Aqui você regar, vai crescer, frutificar e vai tomar conta do vaso, né? E a outra que você não regar, vai morrendo aos poucos. Às vezes, pela nossa própria atitude, a gente rega a plantinha da natureza pecaminosa. E isso daí, né, é que vai fazendo crescer em nós, né, as tentações e tudo mais. É importante a lição aqui, o nosso guia de estudos, procurou deixar claro isso, nós sabermos, nós conhecermos como se origina isso. Como é que começa? Afinal de contas, como é que começa? De onde nasce isso tudo? É, a Bíblia, Tiago foi muito feliz aqui em explicar qual é a origem, né? A raiz da tentação. Tem muitas pessoas que, por inocência, dizem, ah, Deus quis assim, não é? Para muitas circunstâncias ruins. Só que quando nós vamos à palavra de Deus, nós vemos que não é bem assim. Porque se eu digo que eu estou sendo tentado por Deus, então eu estou afirmando, mesmo que inconscientemente, que Deus é o originador do mal. E aqui o texto bíblico de Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14, ele nos afirma o seguinte: quando alguém for tentado, nunca diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal e ele próprio nunca tenta alguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Então, a raiz da tentação não é Deus, a raiz da tentação é o mal que já está dentro do ser humano. Já está instalado. Que já veio no pacote, que já está inserido na natureza humana desde o seu nascimento. Então a tentação não vem de Deus, né? A tentação, ela se aproveita de uma natureza ruim que já existe dentro de nós. Então o próprio mal é a fonte da tentação. O próprio isso, mal. O nosso guia de estudos também deixou bem claro aqui a questão mental, uma batalha contra o pecado que começa na mente. Como isso é importante, né? É. A questão mental. E é interessante também que eu até sublinhei essa parte aqui, né? Uhum. Que ser tentado não é pecado. O pecado é como você reage à tentação que chegou até você, né? Então, a mente do homem é onde ali começa aquela guerra espiritual, né? Uhum. Ali é onde a gente fica, né? Realmente entre a decisão de fazer o que é a vontade de Deus e o que nós temos vontade de fazer, que é o mal. E isso nós precisamos ter bem consciente o seguinte: tem pessoas que acreditam que pecado é somente quando você comete o ato. Nós temos que tomar cuidado, porque nós temos intenções pecaminosas e são dessas intenções pecaminosas que nasce o ato. E existem, né, pecados que eu posso cometer com a mente também, sem nem exatamente saber, por exemplo. Exatamente. A Bíblia mesmo diz, se eu olhar, de repente, para um outro homem, né, eu sendo casada, né, estou olhando para um outro homem, desejando a ele. Na minha mente, eu já cometi um adultério. Um adultério em pensamento. Então, para esse adultério se concretizar, se você alimentar esse tipo de pensamento, vai bastar apenas uma questão de tempo e oportunidade. Uhum. O nosso guia de estudos, inclusive, diz aqui, quando o desejo, isso é uma resposta dada à pergunta, quando a tentação se torna pecado, quando o desejo é alimentado, a cobiça concebe e dá origem ao pecado, então. Exatamente. Então, Tiago vem mostrar para nós o seguinte: vocês vão ser tentados, mas não é porque vocês estão sendo tentados que vocês estão em pecado. Mas cuidado para que essa tentação não se torne um desejo e esse desejo não se transforme num ato. Porque aí sim o pecado será concebido e vai gerar a morte. E nós temos aí na história de Adão e Eva, mais propriamente de Eva, os passos que foram dados até se consumar a questão do pecado. É interessante nós falarmos um pouquinho a respeito disso, porque tudo começa quando deu ouvidos à voz do inimigo, né, que atuava através da serpente, corrigiu as palavras da serpente, ouviu as palavras dela, contradizendo a palavra de Deus, e desconfiou de Deus. Quer dizer, não é uma coisa que acontece imediatamente. Tem passos. Não é uma bomba que explode. Sim, sim. É um passo de cada vez. E o interessante é que a Mayara falou aqui, essa história ilustra bem o que ela disse. Porque é o seguinte: Eva, ela não cometeu, assim, o ato do pecado dela não foi uma coisa assim, fui lá, pronto, comi e aconteceu. Não. Começou lá atrás, quando ela se afastou do marido e Deus disse, fiquem juntos. Começou com o ato dela chegar próximo à árvore e ficar ali observando aquilo, dando oportunidade para tentar. Porque se ela não estivesse ali bem próximo, ela nem veria serpente, ela não conversaria, não teria essa chance toda. Então tudo começou com uma chance que Eva mesma deu para que a tentação acontecesse, para que aquilo se concretizasse. Foi uma brecha. Uhum. Por isso eu sempre digo, cuidado com as brechas, porque para o diabo entrar na vida de alguém, ele não precisa de portas e janelas abertas. E a gente sempre acha que, assim, ah não, vou chegar um pouco mais próximo e não tem problema. É aquela velha história do rapaz em cima do muro, de um lado tá Satanás e do outro lado tá um anjo de Deus, e o anjo de Deus pula para cá, pula para cá. E o rapaz em cima do muro e o anjo mal ali, numa boa. Por quê? Porque o muro é dele. Então ele não está preocupado se o rapaz estava em cima do muro ou se ia pular para o lado dele. Em cima do muro você já estava se colocando num terreno inimigo. Então perigoso. A gente não pode dar esse tipo de brecha, igual a Mayara falou, né? A gente tem que tomar uma posição, né? E se manter distante das coisas que de repente vão nos fazer ficar no terreno da tentação. Nós já temos tendência. Se eu já tenho uma tendência para aquilo que é ruim, por que então que eu vou ficar dando vazão? Aquilo vai me consumir. Vai me consumir. É um hospedeiro. É isso que o pecado é. É um terrível hospedeiro que consome o seu hospedador, a sua vítima. Então essa pessoa que às vezes avança corajosamente no território inimigo, pensando que vai dar conta de determinadas coisas, que vai resistir a determinadas coisas, o bom, o recomendável, é que não haja dessa maneira, achando que tem todo esse potencial de resistência. No livro O Caminho a Cristo, na página 47, 48 ali, se eu não me engano, afirma que nós não temos poder moral para vencer o pecado. Então, com tentação não se encara, não se enfrenta. A tentação a gente foge. Porque nós não temos poder moral para resistir. Às vezes a gente pergunta como é que isso poderia acontecer, diz o guia de estudos. A resposta é fácil. Nós deixamos isso acontecer. Diz aqui. Pecado é uma escolha. Ninguém força ninguém a pecar. Você escolhe racional e conscientemente. Nós temos hoje pessoas que argumentam que alguém foi a pessoa culpada que a fez pecar. Né? Mesmo nesses casos, houve uma escolha, não é mesmo, Lígia? Houve uma decisão da pessoa. Né? Por mais que tivesse a tentação e uma pessoa influenciando, ela tomou a decisão de seguir aquele caminho. Essa decisão, a hora de que a tentação foi surgindo, virou pecado, uma tentação realmente para a pessoa satisfazer algum desejo aí. A Bíblia diz, e Tiago deixa claro isso, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que, já que nós temos coisas ruins em nós, precisamos recorrer ao único que tem o que é bom. E isso que é bom não vem de nós, por mais bonzinho que você ouvinte se ache, ou nós aqui nos achemos ou tentamos ser, nós não somos e temos que recorrer àquele que é, por essência, que é Deus. Aqui Tiago está dizendo que a salvação, a solução para o problema dos versos anteriores que nós já comentamos, está no Pai das Luzes. Está em quem tem o dom perfeito, que é Deus. Nós vamos continuar falando sobre este assunto, e entre outros também sobre a questão do tardio para falar, que é abordado por Tiago. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com Lições da Bíblia, o especial da semana. Entenda a batalha entre o bem e o mal. Compreenda por que o mundo está passando por uma série de desastres naturais. A resposta está no princípio. Faça o curso bíblico Princípios, por correspondência, inteiramente gratuito. Peça já o seu pela Caixa Postal 7, CEP 12.300.970, Jacareí, São Paulo. Ou pelo e-mail escolabíblica@novotempo.org.br. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Lições da Bíblia. Aqui no Novo Tempo, Lições da Bíblia, o especial da semana. Estamos falando a respeito de um assunto muito importante. Foi estudado durante a semana aí, suportando a provação. Está aqui no estúdio a Mayara Costa, que é conselheira da Escola Bíblica, e também a Lígia Pacheco, departamento de web. Esse assunto aqui que faz com que a gente fique pensando muito, não é? Falamos aí sobre a tentação, como ela se origina, como é que ela chega a virar o pecado, mas também falamos sobre a boa dádiva, o dom perfeito que vem dos céus, vem do Pai das Luzes. Isso nos capacita a agirmos diferente, a reagirmos diferente na vida. E aqui na sequência, tardio para falar. É algo muito difícil, né, Lígia? Eu não sei como é que é você na maneira comportamental, assim, mas nós temos muitas pessoas que têm dificuldade nisso, né? Quando alguém está falando, a outra pessoa não está prestando atenção no que está sendo dito, mas está pensando como vai responder, a altura. Eu acho que é um mal de todo ser humano, Erê, porque acho que independente da nossa personalidade, a gente já tem isso, né, da nossa natureza pecaminosa, né, da gente ter problemas para lidar com relacionamentos, com pessoas, assim, diferentes de nós, que pensam diferente de nós e tudo mais. Eu achei interessante aqui nesse ponto da lição, que falou um pouquinho sobre as discussões. E as discussões, elas acontecem exatamente quando nós deixamos de ouvir. Então, o problema, às vezes, não é só o jeito de eu falar. Também é o jeito de eu ouvir. E a Mayara estava falando aqui durante o intervalo, né? A gente comentando um pouquinho, que a questão é que os nossos atos, as nossas ações, elas denunciam, né, a salvação que nós recebemos ou não, né? Se nós aceitamos ou não. Então, é um comportamento que denuncia aquilo que eu aceitei, aquilo que eu, né, que eu digo que recebi de Deus, né? A comunicação verbal e a não verbal são tão sérias, que Cristo lá em Mateus 12, 36 e 37 diz assim: olha, toma muito cuidado com o que você anda dizendo, porque no dia do juízo você vai prestar contas de cada palavra, e por essas palavras você pode ser condenado ou justificado. Então, assim, às vezes a gente coloca a Bíblia embaixo do braço, se veste bonito para ir à igreja, não é? Rapaz, mas o nosso linguajar, a nossa maneira de falar com as pessoas demonstra completamente que nós não conhecemos Jesus, e mesmo dizendo que somos salvos por ele. Então, Tiago, ele, das muitas lições que ele já nos ensinou até aqui, essa é uma das mais importantes, porque uma pessoa que ela é tardia em falar, mas ela é pronta a ouvir, ela é uma pessoa que raciocina, e raciocinando você consegue responder de maneira mais educada, calma e tranquila, mesmo que seja uma pessoa que esteja ofendendo você. Então, tem um segredo aqui. Você tem que ser tardio para falar, porque se você for tardio para falar, você vai ser tardio em irar, e aí você vai estar pronto a ouvir. Então, que humildade que o Espírito Santo está exigindo de nós aqui, e ainda bem que essa humildade é um fruto que ele desenvolve em nós, se estivermos expostos, porque isso aqui é algo muito difícil de ser feito. O guia trouxe muitos textos nos incentivando a sermos pessoas que falam um pouquinho menos, né? Ouve um pouquinho mais. Eu achei interessante, falando em texto, estava comentando aqui Isaías 50, verso 4, que é o que a lição cita aqui, o guia de estudo cita. Olha só o que, que Isaías falando: o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Ou seja, Isaías dizendo aqui, né, a palavra que saía da boca dele era para suster o cansado, o exausto. Ou seja, se eu recebi a salvação de Deus, um dom gratuito, que é a salvação de Deus, e eu fui transformado, o meu dever agora é levar a salvação para os outros através do meu falar, do meu agir, de tudo que eu fizer agora tem que inspirar a salvação. Tem que fazer com que a pessoa também deseje querer essa mesma salvação que eu estou querendo, que eu recebi. Porque que nem a Mayara estava falando, a questão da igreja, né? Muitas vezes o pessoal fala assim: ai, mas o pessoal da igreja vive sempre carrancudo, né? Ou a pessoa tem um comportamento X ou Y, eu não quero fazer parte dessa igreja, né? Então a gente precisa refletir Jesus em tudo para que as pessoas também queiram receber essa salvação. Tem só uma questão que eu queria levantar aqui, que é extremamente importante, porque nós vimos a raiz da tentação. Então, alguém que está falando da forma como fala, é porque a essência está errada. Então, tem um texto bíblico aqui em Mateus capítulo 15, que eu acho fantástico, do verso 16 e 17, que, resumindo ele, significa o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você, amigo ouvinte, anda muito irritado, muito nervoso, se você anda sendo muito estúpido, muito grosseiro com as pessoas, esquece um pouco agora se o seu temperamento é forte, se a sua personalidade é dura, e entenda que isso é um problema que o espírito tem que resolver, porque o seu coração está cheio dessas coisas. E dentro do nosso coração, se nós quisermos levar Jesus, essas coisas têm que sair, né? Então a boca fala do que o coração está cheio. Então aquilo que nós estamos alimentando o nosso coração, a nossa mente, é o que nós vamos verbalizar para as pessoas. Eu acho uma riqueza muito grande nesse tema abordado por Tiago, porque daqui a pouco alguém, por um esforço comportamental, consegue não ofender alguém, consegue dosar o tom de voz, ser uma pessoa aparentemente gentil com todos, e não tem a sua origem desse comportamento em Deus. E alguma pessoa seja arquitetando ser essa pessoa tardia em falar apenas por disciplina própria. Mesmo assim, Coerê, mesmo que a gente se esforce. Em algum momento que a gente vai colocar o joelho no chão e vai dizer, Senhor, eu não consigo. Porque nós não conseguimos 100% depender sempre de nós. Tem uma coisa também, Erê, que eu acho que é importante, assim, mais no campo assim, emocional falando. Porque a pessoa não consegue sustentar uma máscara de alguém que ela não é o resto da vida sem sofrer consequências por isso. Eu fico imaginando assim também, a pessoa pode até fingir para os outros e ficar vivendo de fachada, mas dentro dela ela vive uma luta muito grande. Exatamente. E aquilo ali vai corroendo. Então, o verdadeiro comportamento saudável de você ter esses essas características e ser assim, ela só pode vir de Deus. Quando a gente, por mais que a gente tenha boa vontade, a gente se esforce, mas aquilo não é algo natural. Para ser natural e ser uma mudança constante, uma mudança real, só com o Espírito Santo. Exatamente. A pessoa não ia viver essa tortura de ter estar apenas... Sim. Mas isso vai acontecer e nós vamos precisar ser semelhantes a Cristo. Porque iguais nós não vamos conseguir ser, mas semelhantes a Ele. Eu acho que o verdadeiro segredo está em a gente seguir os conselhos bíblicos e praticar isso na nossa vida antes da situação chegar. Sim. Né? É, a comunhão diária e pedir isso para o Espírito Santo todos os dias, igual Isaías está falando aqui, a cada manhã, né? Deus acordava a cada manhã. A primeira hora do dia eu vou aprender com o Senhor. É, e eu vou me encher do Espírito, porque a hora que isso acontecer, eu vou reagir como o Espírito gostaria que eu reagisse. E o Espírito vai trabalhando na pessoa, não é de uma hora para outra. Não, é um mas processo. A pessoa passando por esse processo, quando chegar uma situação dessa, ela vai reagir diferente. Sim, nós sabemos que o fruto do Espírito são é um com 8 qualidades de caráter, certo? Sim. E uma dessas qualidades de caráter é ser paciente e manso. Então, quando você pedir isso a Deus, não se engane, Ele vai colocar você em situações para desenvolver isso. Né? Certo. Então, é assim que o fruto do Espírito se desenvolve, na provação. Na provação. É, o nosso tema é suportando realmente a provação. E pode ser alguém falando injustamente, né? Alguém dizendo coisas que você não merecia estar ouvindo. E como você vai reagir? Isso está preso também à união que nós temos diretamente com a palavra de Deus. Uhum. Guia de Estudos fala aqui a respeito de qual a função da palavra na vida do cristão. Acho que aí nós vamos ter essa ligação toda.